pode crer, você merece um prêmio de mulher mais bandida do mundo. O coração que é vagabundo e vagabundo. De mulher mais bandida do mundo. O coração que é vagabundo e vagabundo. Da Rocheta, mãe. Então toma, joga água. Puxa, Filipão. E essa é os balões da pisadinha, papá. Ô, pisando bom. Eu vou tocar o meu forró pra você dançar o chão, levanta a pó. Meu forró eu vou tocar. Dança, dança, dança sem parar. Eu vou tocar o meu forró pra você dançar, o chão levanta a pó. Meu forró eu vou tocar. Dança, dança, dança sem parar. Mas quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança, todo mundo arrocha o nó. Vem pra cá, não fica aí parado. Dança miudinho que meu shot é swingado. Quem já curtiu esse novo pancadão, fica na memória e não vai sair mais não. No swing da guitarra, teclado solta a voz. Puxa seu menino, venha dançar com nós. Eu vou tocar o meu forró pra você dançar, o chão levanta a pó. Meu forró eu vou tocar. Dança, dança, dança sem parar. Eu vou tocar o meu forró pra você dançar, o chão levanta a pó. Meu forró eu vou tocar. Dança, dança, dança sem parar. Doutora Mariana Coelho, Clínica Dentales, chama minha doutora. Puxa, menino. Eu vou tocar o meu forró pra você dançar, o chão levanta a pó. Meu forró eu vou tocar. Dança, dança, dança sem parar. Eu vou tocar o meu forró pra você dançar, o chão levanta a pó. Meu forró eu vou tocar. Dança, dança, dança sem parar. Mas quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança, todo mundo arrocha o nó. Vem pra cá, não fica aí parado. Dança miudinho que meu shot é swingado. Quem já curtiu esse novo pancadão, fica na memória e não vai sair mais não. No swing da guitarra, teclado solta a voz. Puxa seu menino, venha dançar com nós. Eu vou tocar o meu forró pra você dançar, o chão levanta a pó. Meu forró eu vou tocar. Dança, dança, dança sem parar. Eu vou tocar o meu forró pra você dançar, o chão levanta a pó. Meu forró eu vou tocar. Dança, dança, dança sem parar. LZ Style. E olha ela, e olha ela, filha de papaizinho, veio dançando na favela. E olha ela, esbanjando sedução, desceu da sua avó, tá curtindo o paredão. E olha ela, filha, filha de papaizinho, veio dançando na favela. E olha ela, esbanjando sedução, desceu da sua avó aqui pra curtir. E ela bate o bumbum no paredão, ela bate o bumbum no paredão, ela bate o bumbum no paredão, descendo, subindo pra curtir no paredão. E ela bate o bumbum, e ela bate o bumbum no paredão, ela bate o bumbum no paredão, descendo, ficando pra subir no paredão. Anderson do paredão, paredão de motorista. A marca do NS, Délis do Paredão, parceiro do Paredão. E assim, e olha ela, filha de papaizinho, veio dançando na favela. E olha ela, esbanjando sedução, desceu da sua evoque pra curtir. E olha ela, filha, filha de papaizinho, veio dançando na favela. E olha ela, esbanjando sedução, desceu da sua evoque pra curtir. E ela bate o bumbum, ela bate o bumbum no paredão. Ela bate o bumbum no paredão, descendo, de canto pra subir no par. E ela bate esticar o rabetão. Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Preste atenção, novinha, no que eu vou falar. Quica, quica, quica, vai com o bambu no chão. Quica, quica, quica, com a mão no paredão. Quica, quica, quica, vai com o bambu no chão. Quica, quica, quica, com a mão no paredão. Quica, quica, quica, vai com o bambu no chão. Quica, quica, quica, com a mão no paredão. Quica, quica, quica, vai com o bambu no chão. Quica, quica, quica, com a mão no paredão. Chegou, eu vou partir pra bagaceira. Tomar uma gelada só para segunda-feira. Me diz onde é o piseiro, é lá que eu vou parar. E encher o carro de novinha, putaria vai rolar. Eu vou pro piseiro, eu vou pro piseiro, eu vou pro piseiro, eu vou. Joga água no terreiro que a poeira levantou. Eu vou pro piseiro, namorando outro, mas seu coração é meu. Foi naquele bar que eu tive a certeza. Quando você me viu cair um copo de cerveja, você disfarçou, ele percebeu. O amor da sua vida ainda sou eu. Pede a conta pro garçom, inventa uma desculpa, liga pro seu ex. Faça que tá com saudade de fazer amor comigo outra vez. Pede a conta pro garçom, inventa uma desculpa, liga pro seu ex. É meu. Foi naquele bar que eu tive a certeza. Quando você me viu cair um copo de cerveja, você disfarçou, ele percebeu. O amor da sua vida ainda sou eu. Pede a conta pro garçom, inventa uma desculpa, liga pro seu ex. Confessa que tá com saudade de fazer amor comigo outra vez. Pede a conta pro garçom, inventa uma desculpa, liga pro seu ex. Confessa que tá com saudade de fazer amor comigo outra vez. Nada movimenta e vem por cima. Vai sentando, vem rebolando. Vai sentando, vem rebolando. Este gado é essa danada. Movimenta e vem por cima. Vai sentando, vem rebolando. Vai sentando, vem rebolando. Sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão. Sentadão. Olha o movimento.